terrorista, vou tocar o terror. No aquecimento, cê já viu quem eu sou. Em cada esquina a gente já dominou. De AK-P90, eu tô pronto. Contra mim ninguém pode. Eu tenho o tempo certo para a sua morte. Isso é skill, não é questão de sorte. Porque eu mando bem, toma aí. Dance as tech, tá no inferno. Em qualquer mapa faço seu cemitério. Sem nenhum mistério, eu jogo sério. Jogador pro, CS é meu império. Posicionamento, trabalho em equipe. Em cada rodada me destaco, sou elite. Pode nos xingar, tem problema nenhum. Plantamos a bomba, já era. Boom! De polícia terrorista, o seu jogo acabou. Você tá na minha mira. Counter Strike, CS GO. De polícia terrorista, o seu jogo acabou. Você tá na minha mira. Counter Strike, CS GO. De counter terrorista, a polícia chegou. Se liga, vagabundo, pra vocês acabou. Vamos no objetivo, desarma aí a bomba. Sem chance de defesa, não é brincadeira. Tropa de elite, achei a faca na caveira. Tamo bem armado, tipo esquadrão do Bop. De AWP, toma aí. Ok, calma aí, estratégia, pode ver aqui tem. Escutei você, sei de onde cê vem. Controlo a partida porque eu mando bem. Ninguém, não vai subir ninguém, então vem. Eu avanço ligeiro, você camperando, eu vejo seu medo. Agora cê já sabe com quem eu pareço. Bati ou passou, Capitão Nascimento. De polícia terrorista, o seu jogo acabou. Você tá na minha mira. Counter Strike, CS GO. De polícia terrorista, o seu jogo acabou. Você tá na minha mira. Counter Strike, CS GO. Pode vir, que não tem pra ninguém. De polícia terrorista, te mando pro além. Nos tempos de Lan House, várias noites eu virei. Eu mando nessa porra, desde 1.6. Pode vir, que não tem pra ninguém. De polícia terrorista, te mando pro além. Nos tempos de Lan House, várias noites eu virei. Eu mando nessa porra, desde 1.6. Yeah, Player Towns, mais uma vez. Trazendo pra vocês mais um rap game. Tamo junto, yeah. Se você curtiu, se inscreve no canal. Toda terça vídeo novo, a parada semanal. Dá um like e compartilha pra poder continuar. Vocês são minha força.